Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Cerca de 1000 crianças de todo o país estão envolvidas atualmente na Orquestra Geração. É sobre este projeto musical que falamos hoje. Ao telefone temos connosco o adjunto da Direção da Escola de Música do Conservatório Nacional e encarregado da Orquestra Geração, António Wagner Diniz, que vai responder às questões de Sofia Loução, do Gabinete Seixal Saudável. Apesar de ter uma história recente em Portugal, a Orquestra Geração é já um projeto de sucesso no nosso país, razão pela qual tem atraído cada vez mais parceiros para a sua causa. Para quem ainda não ouviu falar deste projeto, em que é que consiste exatamente? Este é um projeto que foi formado na Venezuela há cerca de 38 anos e, no fim de contas, é um projeto de educação cívica das pessoas através da música. E como? Através da prática da orquestra, nós vamos juntando as crianças e jovens de diversos bairros, primeiro no seu próprio bairro, para se conhecerem uns aos outros, depois bairro a bairro, depois conselho a conselho, e no fim de contas um dos seus grandes segredos é que a forma de eles começarem a aprender o instrumento é muito simples, é imitando os professores. E portanto não há aquela parte toda teórica de estar a ler, a saber música, as notas, não, começa-se logo diretamente e depois a pouco e pouco é que se vão introduzindo todas essas aspectos que são importantes, não é? A pessoa tem que saber ler as notas, é como estar a aprender outro alfabeto para poder exprimir-se nessa linguagem. E como é que surgiu esta ideia de replicar o projeto em Portugal? Olha, a ideia surgiu de um facto, de um aspecto muito engraçado, que eu estava à conversa com o Dr. Jorge Miranda, que era na altura responsável pela parte de cultura e educação do município da Amadora, e eu nessa altura era diretor do Conservatório Nacional, e ele tinha um projeto com financiamento do IQUAL, de Dinheiros da Europa, a decorrer na Escola Miguel Torga na Amadora, que era o projeto de geração. Um projeto que nessa altura estava ligado a cursos profissionais, de culinária, cabareira, etc. Ele disse, era importante juntarmos uma componente musical. E eu lembrei-me realmente, quando tinha estado a estudar com o Bolseiro da Gulbenkian lá fora, tinha visto a orquestra Simão Bolívar, ou a que deu depois origem a Simão Bolívar. Tinha colegas venezuelanos que tinham-me falado neste sistema. Eu disse, porque é que não vamos realmente implantar no nosso país o El Sistema, porque eu acho que é o que tem características mais parecidas para este meio onde vamos intervir. E foi assim é que surgiu, na Miguel Torga em 2007, com 15 pessoas, 15 crianças. Nesse fim de ano já atingiu as 100 e tal, e neste momento já são cerca de 1000 crianças a nível todo o país. Os resultados têm de encontro aos vossos objetivos? Neste momento é que saiu, ainda não tive conhecimento, não tive a oportunidade de ler, uma análise independente destes 5 anos, ou dos primeiros 5 anos de funcionamento do nosso projeto. O que eu tenho tido é feedback de muitos dos diretores das escolas, porque nós funcionamos nas escolas que nos são indicadas pelas autarquias para intervirmos, e os diretores dessas escolas, que são geralmente escolas TAPE, têm-nos dito e temos tido um feedback muito interessante, não só, e para nós isso é mais o mais fundamental, na modificação do comportamento dos miúdos, como também, em muitos casos, no aumento da sua participação escolar, ou seja, houve em duas escolas, as crianças que faziam parte das turmas que fazem parte da orquestra conseguiram umas médias muito superiores às outras, mas médias mesmo muito boas. Não é propriamente isso a nós que nos interessa fundamentalmente. A nós o que nos interessa é realmente esse trabalho de fazê-los compreender-se uns aos outros. Dentro da escola, depois dentro da comunidade e depois entre as diversas comunidades. Isso para nós, se conseguirmos esse trabalho, é muito bem. Se eles depois são muito bons alunos, pronto, é uma consequência boa. A nós, essencialmente, é que eles se consigam fazer uma evolução equilibrada da sua personalidade para que, na altura que tenham que decidir qual é a sua profissão ou qual é o seu modo de vida, eles possam tomar essa opção com consciência. Se vão para músicos, muito bem. Se não vão para músicos, para nós tanto nos faz. A nossa função é exatamente de criar, dar-lhes a oportunidade de fazer essa construção interior que os leve a fazer boas opções de vida. As escolas que estejam interessadas em acolher este projeto junto às suas crianças e jovens, é necessário apresentar alguma candidatura? Este é um projeto que é apoiado em 85% ou mais pelo Ministério da Educação e pelas autarquias através do programa CREN, até agora. Agora as autarquias por si também visto que Lisboa deixou de estar incluída nas zonas onde suscetíveis de ter apoios da União Europeia, as autarquias decidiram as com quem estamos a trabalhar, com quem apoiar. Eu penso que neste momento o que é mais dispendioso nisto tudo são os professores. Os professores é o Ministério que até agora tem tido a responsabilidade. Eu acho que o que uma escola tem que fazer, e uma autarquia deve fazer, é dirigir-se ao Ministério da Educação, à Secretaria de Estado do Ensino Básico, e pedir para que se instale lá uma orquestra. Porque o nosso grande objetivo, e que se nós conseguimos, é que este projeto se transforme à semelhança do que há o Plano Nacional de Bibliotecas ou o Plano Nacional de Leitura, que se possa surgir primeira vez neste país um Plano Nacional de Orquestras Escolares, em que o Ministério garanta, pelo menos, ou a totalidade ou parte da despesa da contratação dos professores. Claro, para nós também é muito importante neste projeto as instituições privadas, e temos tido, felizmente, bastantes que têm contribuído. Resumindo e concluindo, se as escolas quiserem participar, eu acho que elas devem dirigir-se à Secretaria de Estado do Ensino Básico, ao Ministério da Educação, a mostrar o seu interesse em que este projeto se estabeleça nas suas escolas. Nós temos, como lhe disse, trabalhado essencialmente em zonas TAPE, porque são zonas de intervenção mais necessárias, são zonas onde o ensino artístico também não tem tido muita penetração e também são zonas que, devido às suas características, legislativamente são mais fáceis de obter apoios financeiros. Portanto, é um pouco isso o conselho que eu dou às escolas que querem intervir. Fica então a informação geral sobre como as escolas podem participar no projeto Orquestra Geração. O Seixal Saudável fica hoje por aqui. Regressamos na próxima semana para dar a conhecer como deve ser preparado o nascimento. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.